O local ideal de encontros para fazer novas amizades é no Rancho do Gordo By Night. A partir de fevereiro, toda terça-feira, a partir das 5 da tarde até as 9 da noite, baile da terceira idade no Rancho do Gordo By Night. Toda quarta-feira, a partir das 8:30 da noite, baile country, sertanejo, comitiva, rodeio de bravos. Quinta-feira a festa continua, a partir das 8:30 da noite até a 0 hora. Pacote de mesa no Rancho do Gordo By Night. Sexta-feira, a partir das 8:30 da noite até o último cliente, você tem música ao vivo e os melhores clipes no telão. E desperte o artista que há dentro de você, cantando no karaokê do Rancho do Gordo By Night. Bem, que se quer. E todos os sábados, a partir das 8:30 da noite, o melhor ponto de encontro é no Rancho do Gordo By Night, com o melhor da música ao vivo. E todos os domingos, você dança o melhor do forró, com banda ao vivo tocando o melhor do forró pra você, a partir das 4 da tarde até as 10 da noite. Rancho do Gordo By Night, Avenida Dalila, número 133. Telefone para mais informações: 6651-0709. 6651-0709. Rancho do Gordo By Night.